Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu gosto de jogos de diversão também, que seja feliz quem souber quem é o quem. Duken! Não, peraí, qual o número do episódio? 23. Tem certeza que é 23? É 23, cara. Porra. Eu quase choco, isso é diversão, começando mais uma vez a nossa 23ª edição. É Natal! Já é Natal na Líder Magazine. Baixo frente soco. É isso aí, amigos. Estamos reunidos aqui na véspera de Natal. Literalmente, são 00h50 e nós estamos numa loucura aqui para trazer um milagre de Natal nessa sexta-feira. É, que merda, cara. Papai Noel trazendo um podcast quentinho que algum corno vai passar a noite editando. Filha da puta esse Papai Noel. Sempre de brinks. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e dessa vez aqui, numa invocação natalina, nós temos o Mestre Splinter. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, então passa aí, próximo. Valeu, galera, e aí? Feliz Natal. E lapso. Feliz ao povo católico, que eu sou judeu e o meu Messias ainda não chegou. Então você não vai ganhar presente, né? Eu não comemoro o Natal. Isso, eu ganho presente. Eu sou judeu, cara. Eu comemoro o Natal o ano inteiro, cara. Eu sou rico pra caralho. Eu faço 7 presentes. O Senhor da Eternidade. Feliz Natal da Eternidade. Agora sem a respiração. Muitos peitinhos de violência pra todo mundo. Como é que foi o seu presente aí? Você tá curtindo o presente que o Lápis te deu? Pô, Cris, agora eu posso falar. Porra, cara. Pô, tô emocionado aqui, não consigo nem falar. Investimento no podcast, né? É um negocinho elongado que fica bem pertinho da boca dele. Tudo bem que ele comprou um microfone, tipo, no camelô, mas já é melhor do que o ele tá reclamando ainda. O Lápis compra um microfone pro Senhor da Eternidade parar de mandar o Darth Vader e ele ainda reclama, cara. Que bem, é claro que eu comprei pra um monte de gente, tá? Senão fica parecendo que eu comprei só pro cara, ele fica estranho. Com a gente aqui hoje, participando especialmente o Fritz! Nintendo 64. Aí, vem cá, por que ele chamou o Fritz? Ele, por acaso, é especialista em Natal? Ele tem mais Natal que os outros? Não, o Fritz, ele é o participante emergencial. Quando dá merda, a gente pede com o Fritz e ele aparece. Valeu, galera, valeu. É, o Fritz tá sempre online, então, né, por que não? Well, time is a swell time to go gliding in the one horse. E nessa semana nós vamos juntos viajar no tempo, descobrir o que é o Natal, relacionar essa época tão mágica com o mundo dos jogos. Vamos tentar relembrar do nosso passado e ver como isso marcou os jogos e o Natal. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails! Thank you. 80% das pessoas que zeraram Final Fantasy sofrem de acne. A cada 10 pessoas que jogam World of Warcraft de madrugada, 9 comem salgadinho com Coca-Cola. 7 em cada 10 fãs de cosplay se masturbam pra Morrigan do Darkstalkers. 45% das pessoas que jogam D&D acham que vagina é uma cor de esmalte. Aqui quem fala é o Dark Sorcerer, eu sou um 337. Eu conquistei com esforço o respeito dos irmãos. Serei Pokémon Red, cancelei a evolução. Isso aí, como tá todo mundo junto aqui, a gente não tá gravando um horário diferente. É tudo junto. Então, é tudo bora, junto. Todo mundo na leitura de e-mails e notícias. Tudo junto e misturado. É. A gente tem o primeiro e-mail aqui do Crusher. Ele já falou aqui pra gente. Pessoal, concordo com o Ilaxo, olha lá, que o problema do preconceito com as mulheres em relação aos jogos é a sociedade. Como não fui eu que falei isso? Ah, beleza. Então. Mas fala assim. Sério, cara, mas quando alguém fala alguma coisa de relevante, na dúvida, entendeu? Fala que fui eu. Avassalador! Ele diz, faz falar sério, que merda de sociedade. Fico puto com os preconceitos desse tipo, onde a pessoa nem tenta entender o lado da outra. Com preconceito desse tipo. Se eu tipo com preconceito homossexual, acho que ele tá tranquilo. Então... É. Eu também, eu tô tranquilo. Tá tranquilo, tá acostumado já. É, isso não é preconceito, é ignorância. Preconceito pode. Ignorância não. Sou a favor de jogos que geram diversão. Pode ser Nintendogs, jogo da Barbie ou... Tudo bem, se não falou ralo, tá safo. Se tiver diversão, que se dane, jogo qualquer coisa. Minha mulher já curte mais dar uns tiros no Resident Evil e dirigir uns carros no Need for Speed. E ele fala aqui, ninja inimigo, você não é o primeiro a sofrer com as correções do lápis. Quando tínhamos nosso grupo de tradução de mangá, esse puto enchia o saco com várias merdas. Era chato desde aquela época, verdade. Porra, fala pra escreveu tudo errado, porra. Hoje escreve direito por culpa minha, pô. Ele ainda fala que hoje, depois de muito tempo, eu agradeço por ele ter enchido o saco. Um dia você irá agradecer também, bota fé. Caraca, um dia que eu tiver velho, né, brother? Vou olhar pra trás, meu irmão. Vou falar, realmente, lápis, aquelas suas correções me fizeram uma pessoa muito mais especial. E ele termina dizendo aqui, eu sempre falei clítoris. É sério? Clitóris, cara. É isso aí, mano, o barato é louco, o processo é lento mesmo, viu? A não ser que você tenha um processador quad-core, que daí o processo fica menos lento, tá ligado? Recebemos aqui um e-mail da nossa ouvinta, Acid Mary. Ela diz, meninos, voltei. Tinha demorado pra vocês fazerem um episódio sobre meninas, hein? Quando vi o nome do podcast, achei que ia ser sobre personagens femininas e ia ser extremamente machista. Mas que bom que foi sobre nós e super descontraído. Já está na hora da ninja inimiga ser efetivada como membro fixo do podcast, não está? Não! Eu diria que a ninja inimiga nesse momento é um membro fixo no ninja inimigo, em partes que não podem ser pronunciadas nesse momento. Não, cara, se um dia ela fosse efetivada aqui no podcast, cara, ela ia me explanar muito mais do que ela já explana com participação especial. E segundo, ela já reclama quando a gente chama ela pra dar uma participação, imagina se fosse toda semana, cara. Ainda vou pegar um dia o áudio dela, vou chamar ela, vou gravar e falar, e aí, ninja inimiga, vamos gravar com a gente um episódio lá? Puta que pariu, hein? Caraca! Toda hora eu tenho que ajudar você aí nesse troço! Mas acho que é da vida, porra nenhuma. Aí vem a parte aqui que me compromete. Adoro as correções do professor Ilapso, hehehe. E como assim ele ainda está solteiro? Interrogação. É a opção mesmo? Interrogação. Ih, caralho. Na foto do Twitter. Eu preciso de um companheiro. Preciso. Na foto do Twitter dele, ele é um gatão. Avassalador mesmo. Eu vou, hein? Fala, interrogação. Hehehehe igual XXX. Como é que é aquele programa? É, fica comigo? Fica comigo. 10 segundos, se apresenta e fala que você procura uma gata. Sou Ilapso, sou bonito pra caralho. Não tenho uma cirurgia. Meu bíceps é durinho. Tá sendo. Quiser, ó. E vocês ainda não explicaram direitinho como é que é essa história do Mestre Splinter sempre sumir durante as gravações. A gente tá gravando aqui, quem é que não tá aqui com a gente agora? Nesse exato momento. Agora que eu ia falar assim, cara, Mestre Splinter se explica. Vai lá. Explica aí, Mestre Splinter, vamos lá. Ah, tá. Ah, briguei. Deixa eu responder essa de Mary, de vez em quando. O vórtice da absorção infinita abre perto do Mestre Splinter e ele é absorvido para todo sempre. É a chave. A chave. É a chave. A chave que abre portas. Às vezes ele consegue retornar, às vezes não. É. E no Mario Kart ele é um cara exímio. Foi vice-campeão da Liga do Condomínio. É, o momento web aqui, ó. Senhor da Eternidade é uma graxinha cantando. Puta que pariu, caralho. Seta. Canta aí, canta aí. Vai se fuder. É, faça umas meninas voltar mais vezes. Tomei partido da Lilith durante a discussão do clitóris. Clitorização em Portugal. Ri muito das histórias da Barbie e das revistas Born. A Debs é fofa. Chamou de gorda, hein, Debs? Chamou de gorda. Não deve ter chamado de gorda. E muito das várias coisas que ela falou também. Exclamação. E ela lavou o chão com o Mestre Splinter no final. Yeah. Peraí que eu vou dar a chance pro Mestre Splinter se defender. Diz aí, Mestre Splinter. Por quê? Por fim, ela diz aqui: estou em intercâmbio nos EUA e acordei cedinho sexta pra baixar o Coffee Chagas. Parabéns. Vai ter no Natal? Tá tendo. Tá sendo. Eu gosto de Natal. Manda beijos e assina aqui Acid Mary, avassaladora da Califórnia. Sou foda. Será que é lá no lake, no lago Tahoe, lá onde o Mestre Splinter, o Fritz e o Fox foram avassalar lá na época? Na outra aventura eu quase fui pro level 6. Deitei bola de fogo, mas não era minha vez. E quando chegou a hora, eu tive que sair, começando o episódio do Big Bang Theory. Aí, a gente recebeu um e-mail aqui do Açougueiro do Além e ele fez um negócio maneiro. Ele mandou uma vinheta em anexo no e-mail e pediu assim: aí, quando forem ler o e-mail, botem a vinheta. Então tá aí, vinheta. Fresh Meat, Açougueiro do Além. Muito bom, mandou muito bem. Ele diz aqui: DDF, F mais P. Aqui vai a dica, vejam esse vídeo, vocês têm que colocar no podcast. Se for old, ignorem. É old, e tem o 2, mas o 1 um tá tocando aí, vocês estão ouvindo. E o 2 a gente vai disponibilizar também no link do post, dá uma olhada, é muito bom. Isso é incrível, cara, parabéns ao Dark Sorcerer. Pela primeira vez, 1, 2, 3, essa é meu truta vidita. A história desse louco, mano, você não acredita. Ele tem todos os bonecos original do DBC. O irmão dele já zerou Alex Kidd sem morrer. Se você vacilar, ele pipoca você. Ontem fez 20/1 no CS 1.6. Peraí. Ele voltou e vai ler o último e-mail. É, isso aí, tá sendo. Sabe ler? Sei. Olá, podcast, eu gosto de jogos. Adoro e-mail de gente que nunca mandou e-mail. Acho muito maneiro. Meu nick de CS recém-criado é Adriano, o Aspirador. Encontrei o podcast de vocês por acaso no início da semana passada no iTunes e fiquei vidrado, a ponto de ouvir todas as 21 edições nesse tempo. Sabe o que isso me assusta, Rabinho? Isso me assusta é que normalmente as pessoas escutam um episódio e falam: caraca, muito maneiro, vou ouvir o primeiro episódio. Aí a pessoa escuta o primeiro episódio e fala: puta que eu parei, você sai correndo. O primeiro episódio tem muito mais views que a maioria dos outros, entre o 2 e o 11, sei lá. Tira essa porra do lá, tira essa porra. Todo mundo tem que ter o primeiro episódio horroroso, né, pra ser um podcast maneiro. A empolgação foi tanta que resolvi retomar um projeto de podcast com os amigos, que chegou a começar, mas foi pendurado por mais de um ano. Pô, concorrência, cara. Não é nem concorrência. Divulga aí, pô. Não manda pra gente o link. Pô, eu fiquei bolado. Olha só, vou falar. Vou explanar. Quando eu comecei a fazer o podcast com o pessoal, eu mandei e-mail pros podcasts que eu mais gostava e falei assim: por favor, por causa de vocês, que eu comecei a fazer isso, porque eu admiro o trabalho de vocês. Então eu queria que vocês ouvissem o meu podcast e me dissessem se tá maneiro, o que, que eu posso melhorar e tal. Eles nunca me responderam. Você fica se comunicando com gente, entendeu? Gente dessa estirpe. Eu, por exemplo, quando comecei a avassalar, mandei uma carta pro Kid Bengala, ele me respondeu 15 dias depois. mesmo. Isso aí, garoto. Continue assim. Você tá certo. E me deu todas as dicas. Me identifico muito com quase todas as histórias de vocês e gostaria de parabenizar de pé toda a equipe, principalmente o Mestre Splinter e o Senhor Eternidade, que são os que mais fazem rir nos antipacatos e torturantes quilômetros de viagem entre a minha casa e o meu estádio, que passa pelo inferno na Terra, mas que eu sinto como uma vida presente vaga no verão dentro de um ônibus lotado sem ar-condicionado. Obrigadão pelo reconhecimento. Que isso, cara, tô chorando aqui, tô emocionado. Mas não foi a gente não, cara. Ele falou principalmente o lápis e o ninja inimigo. Eu tava só... Mas ele falou aqui parabenizar de pé toda a equipe, cara. Pô. Cara, eu tô muito deprimido agora, porque tudo bem, o lápis eu reconheço que é um cara engraçado, agora, porra, ninja inimigo é um viadinho, zoado. Caralho, que puxa saco do Tito. Fazer pautinha, é um pela saco. Fácil, porque... O podcast, não, e deixando bem claro que eu sou o cara normal, sem mim não tem referência ao comparativo, então ninguém é nada. É verdade. Eu discordo, Mestre Splinter, acho que você é muito mais engraçado que o Ninja Inimigo. Aquele merda. O podcast 18 jogos e beat'em up foi sem dúvidas o mais engraçado. Eu ri tanto e do nada de pé no ônibus indo pro estágio na hora que o Ilapso começou a enumerar as 5 regras básicas do beat'em up, que metade do ônibus ficou olhando pra minha cara de canto de olho e uma mãe segurou mais forte sua filhinha assustada me olhando. Me senti retardado. Aí, maluco, eu tô imaginando ele rindo, olhando pra criancinha assim, tipo. Caralho, ele fez um elogio que muita gente já fez, cara. Não sei o que aconteceu. Outra coisa muito maneira é a chamada de notícias. Meu Deus, de quem é aquela voz? Ficou muito engraçado depois do suspense da música de Zelda. Já ouvi 20 vezes e ficar sem rir uma vez. É, muito engraçado. Muito zoado, velho, aquela porra. Se não tivesse mais um parágrafo, eu chamava agora, mas beleza. Vocês falaram pra quem quisesse participar do programa, arrumar a música do Mortal Kombat sem voz. Eu procurei um tempão e não arrumei. O Manolo aí mandou um arquivo MIDI e vocês invalidaram. Deu vontade de pegar o trailer, converter pro MP3 e mandar. Aí rolava, deu mole. Não vai falar nada, velho. Olha só, uma dica pra vocês, ó. Vocês procurem um aplicativo chamado Vocal Remover pro Audacity, que você remove todos os vocais de uma música. Aí você vai fazer um karaokê perfeito. Aí você manda pro Mestre Splinter, ele vai ouvir, ele não vai se ligar que você tirou o vocal e, porra, você ganhou. Mas como eu não sou feio e sei as regras, procurei mais e achei dois fanmades maneiros e estou mandando. Espero que considerem a minha grandeza de caráter e aprovem. Então, o meu parecer sobre o MP3 é que ele é um MIDI no formato MP3. Não é isso. Não entenderam a ideia do desafio. Aí, então fala que tem que ser qualidade no MP3. Então. Não, você tá entendendo. O cara, ele mandou a estratégia perfeita. Ele falou que ia converter a MIDI pra MP3, aí falou que desistiu. Aí converteu. Ou seja, ele fez que foi, não foi, mas acabou fundo. Então, olha só, se você quer participar, você tem que mandar. Olha, pega esse podcast, volta alguns segundos atrás, alguns minutos atrás, ouve o que o Elapso falou, fica a dica. Ele joga Sudoku. Os manos são sinistros, com essa banca ninguém mexe. Dominamos a zona norte, a zona leste da internet. E mais nós quer da vida? Porra nenhuma. Não tem medo, eu acertei a tela branca do Akuma. Sério? Notícias. Bom, em clima de processo, então, já que eu saí da minha empresa hoje, todo mundo falando de processo, que é que tá sendo processada pela Lehman Brothers, a empresa que tá processando aí, a Activision incluiu a EA no seu processo contra ex-membros da Infinity Ward. A acusação da EA é que eles estavam conspirando pra fazer uma companhia independente depois de fazer o Call of Duty Modern Warfare 2. Ou seja, tava rolando aí uma bad, a galera ia se juntar e fazer uma empresa igual o Sonic Team fez fora da SEGA. Não, que isso, Sonic Team é da SEGA, cara. Não, cara, rolou uma bad, sabia não? Jura? Tá de brinques comigo. Rolou, mano, depois eles se entenderam, mas o início do projeto foi por causa de uma bad, depois que o nego se reconciliou. O processo informa que as negociações de troca de empresa e de contratação começaram em julho de 2009, alguns meses antes do lançamento oficial. Esse processo, essa parada é sinistra, cara, que a companhia tá pedindo indenização de $400 mil da EA por ter participado dessa parada. No momento, né, os caras estão sendo réus do processo, trabalham na Respawn Entertainment, estúdio que está ligado à EA. O que vocês acham dessa parada aí? Eu acho que, sinceramente, se você não consegue segurar teu profissional de ponta, não vai reclamar quando ele decidir fazer o projeto próprio dele ou se juntar com o concorrente. Não, tá certo, eu também acho isso. Eu só não acho que você entra na Apple, estuda e entende todo o processo do sistema operacional deles, sai, funda a Microsoft e lança o Windows antes deles, assim. Não, mas aí é aquela parada. Se você é o cara que estudou e sabe tudo sobre o sistema operacional dele, a empresa tem que te segurar. Você deveria ganhar mais. Você virou peça em conta da empresa. Ela vai deixar você sair se você sabe tudo? Tem que matar, então. Faz o jogo, mata o funcionário, pronto. Acabou. Não, é legal que essa notícia saiu em alguns sites aí, e você lê os comentários associados, a galera fala muito disso, fala... Ah, tenho saudade dos tempos que as pessoas não ligavam tanto pro dinheiro. Cara, que tempo é esse? Eu sinto falta da Rússia. Pra quem não sabe, tá dando mole, o Steam, aquela plataforma... Eu sou ninja inimigo. O Steam, aquela plataforma que a cada dia me deixa mais e mais pobre, tá com umas promoções de Natal sinistras! É, sinistro. Essas promoções variam desde promoções diárias para promoções de alguns jogos, com promoções fortes de 80%, 70% de desconto. E tem promoções de pacotes inteiros, tipo toda a Activision em desconto, toda a 2K em desconto. Tem o pacote, né? Que é o pacote que você tá falando é o seguinte: normalmente tem Rockstar Games, é 46 jogos por $60. Portfólio inteiro da empresa disponível na plataforma. Isso. Ou então, pratica o desconto, tipo, todos os jogos da Rockstar com 30% de desconto. Aí você não precisa comprar o pack inteiro, mas você pode escolher o jogo que você quiser e ter o seu desconto. Isso aí vai durar até o dia 2 de janeiro, galera. Então, boa sorte. Divirta-se. Comprem os pacotes independentes, que são os melhores e valem mais a pena. Então, tome cuidado aí pra não perder, não ganhar um frame no jogo da vida, no Banco Imobiliário. Pode começar o podcast, mas se eu abrir o meu presente e tiver blusa, ou cueca, ou meia, vá se fuder, sério mesmo. Não, tu tava lá esperando, tu fica acordado até meia-noite, todo mundo atura sua família inteira, sua avó que você não vê mó tempão te dando beijo melado na cara, suas tias falando não sei o quê. Caraca, Papai Noel agora chegou, meu irmão. Papai Noel avassalou, ele sabe tudo que eu sempre sonhei aqui. Vou abrir um presente, vou abrir um Mega Drive aqui. E quando você abre, tá aquela blusa, polo. Meia, moleque, meia. Não, meia é presente de Dia dos Pais, pô. Não, presente de Dia dos Pais é blusão social de botão. Não, cara, ou quando não vem, tipo, sei lá, um sabonete líquido. Aí, sua porra. Família era muito criativa nos modos de te sacanear, moleque. Não, peraí. Tu passava o Natal dentro de um avião da TAM, né, cara? Que eles davam aquelas amostras grátis de tudo, né? Não, cara, tô falando sério, já... Porção de manteiga do avião. Quando você tem um parente que... Rapidinho, o Mestre Splinter abriu a embalagem presente dele e tinha lá, amostra grátis de Clear, shampoo de caixa. Não. Amostra grátis de coloração Inoa. Antes havia tinta para cabelos, agora existe Inoa, de Garnier. A, agora, quando você tem algum parente que vende produtos Avon, essas coisas assim, você sempre vai receber um produto que é, se não for um cosmético, que não tem nada a ver mandar um cosmético pra um homem, ainda mais pra uma criança. Ou tem, né? Vai ser sempre uma parada meio, tipo, que? Higiene pessoal, assim. Vai ser um... Eu já recebi sabonete do Boticário, de limão verde, limão azedo, limão verde, lá. Pelo amor de Deus. Porra, limão doce que não vai ser, né? Não, limão azedo, sei lá. Eu sei que é muito zoado, cara. Dá pra ser criativo até na hora de dar um presente ruim. Verdade. Inclusive, no jornal hoje, esses dias, estava ensinando como é que você enfeitava um panetone pra dar de presente, panetonezinho de 1,20. Assim, a mulher abria, recheava com goiabada. Aí jogava uma cobertura de chocolate por cima, brigadeiro, confete, fechava e dava. Cara, a pessoa vai ter uma caganeira que começa a porra. Não, recheado mesmo é aquele recheado de carne, irado. Que era panetone recheado de carne? Não, não é. É como você falou. Panetone na churrascaria. Lembrei da Ação de Graças, cara, daquele vídeo na internet do peru. O cara fez o peru bomba de 70... De 80 mil calorias, moleque. Caralho, muito sick. Cara, esse vídeo tá no post aí, galera. Vejam e fiquem bolados. E eu fico embolado e faço, hein? Me mandem um pedaço. Porra. Não, mas... Mas sério, panetone. Não, na moral. Você falou aí, Lapso, a pessoa tava tentando, de todas as formas possíveis, tentar fazer alguém gostar do panetone. O cara botou recheio de chocolate, chantilly, bomba calórica, gordura, bacon, tudo. Dinheiro. É, cara, pra fazer eu gostar de panetone é só me dar um. É só você no mundo gosta de panetone, cara. Mas cadê o panetone que a Globo te deu que tu não me deu? Tu é um viado, tu é foda. Beleza. Pô. Tá lá em Saquarema, tem 2 quilos de panetone pra tu, cara. Tá lá em Saquarema. 2 quilos. Eu vou pra Saquarema amanhã, quando eu voltar eu te dou 2 quilos de panetone. Porra, tô achando. Já tá comendo um pedacinho, é isso. Tô. Não, é sério, na moral, panetone se conserva, cara. Passa o ano. Você monta aquela mesa, ceia de Natal, cheia de parada virada. Rabanada, moleque, a rabanada é muito bom. Rabanada. Eu não gosto. Hã? Eu não gosto de rabanada. Também não gosto, não. Ah, pelo amor de Deus, galera. High five. Boa, moleque. Quem gosta de pão molhado, moleque? Na moral. Pão molhado. Porra, aí tem. Tem no leite assim? Molha no leite? Tem uma porrada de coisa irada, aí tem o panetone. No final da ceia, todo mundo comeu tudo, menos o panetone, que tá inteiro ali. Inteiro. Em pacota e usando o Natal seguinte, cara. Eu acho que o panetone aqui de casa, até a gente começar a receber vários panetones, era o mesmo há 10 anos. E eu tenho sérios motivos pra achar que era o mesmo. É porque ele não mofa, né, cara? É cheio de glicerina, aquelas frutas lá são cristalizadas. Pode ficar 10 anos que ele não mofa, não. Vale, pode ficar 10 anos que não mofa. Você come isso? Cara, se aparecer na minha frente, eu vou dar uma olhada assim, se não tiver verde, tá sendo. Tu comeria. É assim que você decide já comer uma mulher ou não? Olha, vê se tá verde. Mas se não tiver verde. Cara, se eu pergunto se tu é prima do Hulk, ela fala, sou prima do Hulk. Você comeria a Suzana Vieira? Puta! É, olha, assim, esse cara, bico, peito dela não é verde. Cara, assim... Quando ele aparece, o controle. Provavelmente a parte de trás da perna dela já é toda azul e verde, né? Então, não tá sendo. Eu já fiz muitos programas na década de 70 e na década de 80. Tô aceitando qualquer oferta. Já botei no jornal. Eu faço tudo. Eu tô doida, porque eu adoro uma sacanagem. Nojo, moleque. Meu Doritos. Nojo. Porra, nojo do Doritos, né? Da Suzana Vieira. Você aplica as duas coisas, tipo... Mas vamos lá, galera. Nesse especial de Natal, em que nós vamos tentar aqui definir o que é o Natal. Natal existe pra todo mundo, mesmo pra quem não é cristão, pra quem é ateu, pra quem é judeu, pra quem é... Peraí. Não existe pra quem é pobre. Muito pobre assim não existe. Pô, tem o Papai Noel. Momento sinceridade. Pô. O Natal não existe para todos. Não, tem o Papai Noel, cara. Papai Noel da presente. Cala a boca, te falar. Aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de 2 dólares por dia, não sabem o valor do Natal. Nesse Natal, olhe para seu próximo. Veja aqueles que precisam de ajuda. Ajude. O Natal pode ser feito por todos nós. Pior que é. É pior, cara, que é isso mesmo, cara. É aproveitar a magia do Natal, você podia doar um presente, né? Um brinquedo, né, Lápis? Você doa pro brinquedo? Já. Não, por mas... isso que não tenho nenhum, mas... Não, você deu pra sua mãe, sei lá, e sua mãe doutora, mas você já foi até uma instituição e deu um presente na mão da criança? No Natal? Já, no Natal não, mas em épocas extras, assim, presente. Pai deles. Opa, também. Pai deles, o quê? Eles acharam que você era o pai deles, que nem aconteceu com o Ninja Inimigo. Como é que é? A história foi, não sei não. Na época do colégio, a gente foi eu e Ninja Inimigo numa. E o Comandante Cobra também, eu acho. Uma instituição carente. E o Comandante Cobra. Peraí, o Comandante Cobra fingiu que era mulher. Né? Tava lá na instituição e tal. Aí de repente chega um moleque, puxa a camisa do Ninja Inimigo. Aí olha pra ele assim com uma cara triste e fala: você é o pai do Ivan? Ninja Inimigo então com 16 anos, né? É, mas o Ninja Inimigo com 12 anos ele já era barbado, porra. É, e já era careca, né? Então já era careca, exatamente. Cara, eu fui com a blusa do Super-Homem lá, sei lá. Aí ele falou: o Super-Homem, ui! Tinha que ter levado o Ninja Inimigo lá depois do trote na faculdade também, que ele tava de Super-Homem também. De barba. Cara, eu fui fazer caridade já, peguei piolho. Na caridade. Ó, o cara tava até pro olho. Eu fui boné. De olho eu também já. Moleque, eu também já fui muita caridade, cara. Quando eu tinha 17 anos assim, eu fui na Via Show várias vezes. Várias vezes. Que merda. Mas alguém sabe da origem da ideia do Natal? Que é o Natal? É o nascimento de Cristo. Com certeza. Na tradição cristã católica, sobretudo, o Natal é simplesmente isso, é a celebração do nascimento do Messias. Mas isso aí não faz sentido, porque os Flintstones eram antes de Cristo e tinha Natal também. Então. Porra. É verdade? Paradoxo. Cara, tem razão, mano. Eu nunca tinha pensado por esse desculpa. Cara, mas olha só. Não, peraí. Você tá pensando do jeito errado. Essa comemoração dos Flintstones, do Natal dos Flintstones, foi depois que eles já tinham se encontrado com os Jetsons. Quando eles se encontraram com os Jetsons passaram aos Flintstones toda a cultura cristã ocidental, do catolicismo, da cultura, etc. E aí, quando eles voltaram pro tempo deles, eles passaram a celebrar o Natal. E essa é a explicação de por que os Flintstones comemoram o Natal. Ah, eles doutrinaram toda a Bedrock, é isso. Toda a Bedrock, não. Toda a América bedroquina. Aí fizeram uma igreja universal do Reino de Deus e ficaram milionários. O Reino de Deus tirou o Sauro. Pastor Fred. Pastor Barley Rebel. Ei, Barley. Barley, vamos construir uma igreja e ficar ricos. Tá bom, Fred. A gente tem que fazer um especial dos Flintstones só pra limitar o Barney. Mas o Natal, ele é muito mais velho que Jesus. Não tão velho quanto o Bedrock, mas ele é mais velho que Jesus. Na época de dezembro, essa época, 25 de dezembro, era comemorado em Roma o nascimento do Deus Sol. Você sabe? Tem uma tradição de comemoração de Deus Sóis por toda aquela região ali. Os persas também comemoravam Mitra. O Deus Sol romano, agora eu esqueci qual é. Mas, foda-se. Caso as dúvidas, deve ser Abel, que no Cavaleiro do Zodíaco ele era o Deus Sol. Então, fiz que é Abel. Até o fim do programa é Abel. Se comemoravam Abel, os persas comemoravam Mitra exatamente 25 de dezembro. Essa questão dos romanos era uma faixa de tempo de 17 a 22 de dezembro, coisa assim, era mais ou menos uma semana. E quando a Igreja Católica avassalou o mundo ocidental e começou a unificar as culturas pagãs dentro dos seus dogmas, em vez de eles anularem essas festas que ocorriam em função dos solstícios de inverno, eles juntaram tudo e fizeram o nascimento, a comemoração do nascimento de Cristo, que não nasceu no 25 de dezembro. Momento cultura, peraí. Momento cultura. Fritz, define solstício. Solstício, moleque? É o dia. Boa, mandou bem. Solstício? É o dia mais longo do ano, porra. Não. Não é? Solstício não é, né, questão de ser. O de verão, sim, marca o dia mais longo do ano, mas o solstício tem a ver com o sol, exatamente, né? Quando ele tá, a declinação de latitude do sol tá no ápice, seja positivo ou negativo, em relação ao Equador. Mas é maneiro a ligação que eles fizeram disso com Jesus, porque Jesus não nasceu, teoricamente, após os estudos, porque eu não tava lá, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eles disseram isso porque quando você tá tentando converter a galera pra sua religião, você não sai aí falando, ah não, agora você vai ter que vestir cueca na cabeça, pegar homem e sair por aí gritando Macarena. Não, você tem que pelo menos... Ai. Você convence o cara a fazer, pelo menos não mudar muito a vida dele. Então, eles falaram assim, ah não, vamos comemorar Jesus, que nasceu aqui junto com Deus Sol de 25. Cara, olha só, minha avó também, minha avó nasceu em 39, mas a certidão de a identidade dela tá 38. Você não sabe quando é que José registrou Jesus. Você não, o cara teve que fugir pra Belém por causa do infanticídio de Herodes, com a Maria, grávida e virgem. Belém do Pará. Belém do Pará. Até ele voltar pra Cuiabá e registrar o moleque, porra, olha o tempo que passou. Vai saber, nem ele sabia quanto moleque tinha nascido. Ele passar pelo Estreito de Bering ali em cima. Putz. Passou, cara. Ele foi pelo caminho de... Porra, ele foi pelo Bering e voltou pela Terra do Fogo e chegou Cuiabá de novo. Pra poder registrar um moleque. É foda essa porra. Foda pra caralho. De jet ski ainda, igual o Comércio bota pra ir pro Japão. Jet ski. Uma parada que eu nunca tive confirmação, mas foi uma parada que um professor meu de português falava no terceiro ano, é que, uma curiosidade, que abril costumava ser o primeiro mês do ano do calendário, porque justamente o nome do mês já abril. Se me entende alguma coisa, né? Que trocadilho o nome do mês! Aí, tanto que o primeiro de abril... Em inglês não é bem, porra. É April, pronto. E como é que você explica isso? Não, mas... Não, na verdade latino. Eu acho que o primeiro mês era março, cara. Mas, enfim, que a história sobre o dia da mentira, que é o dia 1º de abril, teoricamente, era o primeiro dia do ano, se você assumir que abril era o primeiro mês, envolvia porque muita gente omitia, era dia de pagar impostos, e muita gente omitia o dinheiro que tinha pra pagar o imposto. É uma excelente explicação. Mas, o que eu quero dizer aí, o que isso tem a ver com o Natal? É o seguinte, que de acordo com os mórmons, como você entende que o calendário foi pensado a partir do nascimento de Cristo, e o ano, teoricamente, podia começar em abril, Jesus Cristo teria nascido em abril. De acordo com os mórmons, Jesus Cristo nasceu dia 6 de abril. Sabe quem nasceu dia 6 de abril? Mestre Splinter. Mestre Splinter. Faz pra mim total sentido essa teoria. Pariu. Cada Messias e seu tempo, cara. Eu sou judeu, cara. O Messias então, é não. Você é judeu, muito normal pra ser. Chegou agora. Chegou agora, Mestre Splinter. Porra. Você não é judeu, cara. Eu sou do povo escolhido. Você é. Será essa galera aí que segue um falso profeta? Eu sou um mestre, cara. Quem nasceu pra Magikarpa nunca vai ser Guiarados. Nunca vai ser Guiarados. Mas eu queria... Uma coisa que eu me perdi nesse meio do caminho é quando é que virou, assim, o nascimento de Jesus e shopping presentes e vamos comprar tudo e botar na loja do Steam em promoção. Alguém eu não sei, com... cara. Alguém tem um palpite? Eu não me incomodo. Eu tenho um palpite. Se chama capitalismo. Ele incentiva as pessoas a comprarem. Não, cara, isso tem um outro nome. Judaísmo. Os judeus, o povo ao longo da história, tem uma tradição foda de acumulação de dinheiro. Nós somos um sorvete filhos da puta. Inclusive, todas as guerras da humanidade são por nossa causa. Olha só, você ganha presente no Natal, porque Jesus, quando nasceu, ganhou 3 presentes. Alguém sabe me dizer quais eram os 3? Era uma barra de ouro. Boa. Não é incenso? É. Um incenso. E a outra? Mitra, leque. Não, na moral, sério mesmo. Sério mesmo. Tudo comprado no Mercado Livre. Eram os 3 reis magos, mec. Os caras, pelo menos um, sair dando Hadouken, assim, bode de porra. Dá um cajado irado pra Jesus, assim. Meu irmão, quando ele crescer, dá essa espada mágica, esse escudo mágico e essa armadura mágica pra ele, porque nós somos reis mágicos. E ele vai sair na aventura dele, ele vai numa taverna. Reis magos, não rei mágico. toma aqui essa espada, esse escudo, essa túnica. Vocês conhecem a versão, conhece a versão moderna da história da Natividade, né? Não, não é. Maria tava lá esperando. Maria não era casada com José ainda, né? Por isso que ela era virgem. Maria tava lá esperando os preparativos finais de casamento. E aí ela pegou o iPhone dela e tava lá: Anjo Gabriel, nova mensagem. Falou: Maria, tu serás mãe do. Eu sempre acho que o Anjo Gabriel era português, não sei porquê. Maria, tu serás mãe do filho de Deus. Ela falou: Meu Deus, como assim? Aí foi, falou pro José: José, serei mãe do filho de Deus. Falou: Não, que isso, Maria, não sou Deus. Ela: Não, eu tô grávida. E, como é que sabe? Ah, não, fiz o teste aqui, eu dei o rosa, o azul, sei lá. Eu baixei um aplicativo aí, pro iPhone, que eu me joguei e disse: Eu tô grávida, não. Tipo. Exatamente isso. Aí ele falou: Porra, fudeu, mas o Herodes tá matando tudo com a criança aí nessa porra dessa Roma. Aí ele: Ah, então vamos fugir, mas a gente não casou ainda, não casou ainda, vamos embora. Aí beleza, aí José foi lá, atualizou no Twitter dele e falou: Tamo indo pra Belém. Aí, beleza, aí criou um, o Herodes descobriu e falou: Não, então vou criar um Twitter falso. Aí criou lá: Estrela de Belém. Aí nesse que ele criou Estrela de Belém, o Gaspar Matheus Abel aqui, ó, falou: Porra, vamos dar follow. Aí deram follow e começaram a seguir a Estrela de Belém. Aí começou a rolar seguiu. Operação Lei Seca no Twitter pra saber onde eles estavam. Tipo isso, é. Aí o José atualizou no Facebook: Porra, será que estamos aqui na manjedoura, hein? Beleza, será que o moleque vai nascer aqui? Aí 2 minutos depois nasceu. Aí beleza, aí atualizou o Twitter automaticamente. O Gaspar Batata também: Porra, tem que levar preço de moleque. Beleza, entra no eBay, eBay.com, aí comprou a barra de ouro, a mitra e incenso. Aí compraram, daí 2 dias chegou, e estavam no caminho indo lá pra lá. Chegou lá, deram o presente pro moleque e eu esqueci o resto da história. Mas é uma propaganda muito boa de Portugal aí, eu vou colocar o link no post. É muito bom. Aí depois que ele nasce, a Maria põe a foto dele no Facebook. É, isso aí. As pessoas começam a curtir, aí começa a metralhar, a curtir. É isso mesmo, é. Outra coisa maneira. Você sabia que na Espanha eles não rola troca de presente no dia 25, não? Nem no dia 24. Eles dão o bonequinho cagando. É no dia 6. É verdade. O Fritz pode dizer isso muito bem, cara. Ele é espanhol. É no dia 6, o dia que os Reis Magos encontraram o menino Jesus. Exatamente. Mas isso é muito esperto, né? Porque isso é muito esperteza pros espanhóis. Porque a gente sabe, hoje em dia, que se você comprar o presente. Exatamente, aí. Se você comprar pela internet, não chega até o Natal. Então o ideal é você trocar normalmente no dia 6. Porque você dá os presentes, já desmonta a porra da árvore de uma vez só. Ainda é mais barato ainda, porque já passou o Natal no resto do mundo. Sim, eu acho que na China ainda não foi o Natal. Mas todo mundo sabe que o 13º existe por causa do Natal. Mas o 13º é coisa de brasileiro. Não, é CLT. Inclusive férias remuneradas é coisa de brasileiro. Também. Porra, brasileiro então é bom, né? Tem gente que ainda reclama. É, eu também reclamaria, né? Eu preferia não ter 13º, não que eu tenha, né? Mas, enfim, eu preferia, se eu fosse CLT, não ter 13º e ganhar um salário decente. Eu queria saber quando é que isso cresceu ao ponto de aparecer e falar: Não, quer saber? Em vez de... Vamos botar uma desculpa aí. Vamos botar um gordo barbudo com uma roupa vermelha maluca aí. Ele vai sentar... Aí, respeito. Aí, sinceramente, pode falar mal de quem você quiser nesse podcast. Mas se falar mal de Papai Noel, eu vou ficar bolado contigo. Aí, Mestre Pinto, eu vou te dar... Sabe mais... por que te dar... Peraí. Aí, Mestre Pinto, eu vou te dar o maior spoiler desse vídeo. Papai Noel não existe! Não! Alguém sabe me dizer por que o Papai Noel, a roupa dele é vermelha? Não é passar Coca-Cola, não. Não é passar Coca-Cola. Vamos ao Papai Noel. Vamos ao Papai Noel. Eu quero entender. Além dele ter a roupa da Coca-Cola, por que pensou assim? Vamos botar um gordo, barbudo, que vai ter um saco infinito de presentes que vai distribuir no mundo, vai andar na velocidade da luz, porque ele consegue entregar todos os presentes meia-noite, e vai andar, meu irmão, num trenó com rena, com viados voadores. A saga, a lenda de Papai Noel, começa no século IV, depois de Cristo. Quando o cristianismo já era coisa oficializada em Roma, havia lá o hoje São Nicolau, na época ele não era santo ainda, porque ele estava vivo, e ninguém é canonizado vivo. Era o Nicolau de Mira, um bispo lá de uma região louca lá, que hoje deve ser Turquia, alguma coisa assim, no Império Bizantino, né? Império Romano Oriental. E um belo dia tinha um senhor lá que tinha 3 filhas, e ele era muito pobre, era uma família muito pobre, e as filhas não tinham como se casar porque não tinham dote. E você vê que naquela época era uma época engraçada, né? Porque a mulher tinha que dar um dote pra se casar. Hoje em dia você tem que fazer tudo pra mulher casar contigo. Naquela época a mulher tinha que dar uma coisa pra se casar contigo. E aí ele... Hoje ele... dá depois de casar. É. Hoje em dia dá antes de casar. E aí, em função disso, ele deu o dote pras 3 meninas pra que elas não virassem veretrizes. E ele tinha uma fama de ser uma pessoa que ele gostava de dar presente para os outros. E aí, como ele foi canonizado, a festa litúrgica dele é 6 de dezembro. Já passou, né? Ninguém comemorou aqui. E com o tempo, isso foi crescendo e foi se tornando o que é o Papai Noel hoje. O Papai Noel é uma amálgama de dezenas de figuras e mitos natalinos relacionados a todos de origem ocidental. Por isso é um gordo, é uma mistura de uma porrada de gente. É assim, porque pouco a pouco, né, a gente compreende o... Por que ele é barbudo? Porque a barba dava uma mostra de sabedoria e também porque era atrativo aos povos católicos convertidos ao judaísmo. Por que o cara tinha que ser sabedoria? Pra mim, se o Papai Noel for analfabeto, não vai fazer a menor diferença, cara. Não, porque como é que ele vai ler a cartinha, filho da puta? É, porra, tu acha que o Tiririca serve de Papai Noel ou só piranha? Ele tem barba, ele tem bigode. A gente zoou o Tiririca, mas ele vai ganhar R$26.700 por mês. Quanto é que a gente ganha somando todo mundo aqui? Acho que nem 10 mil somando todo mundo aqui, eu acho. Tá de fudido, né? Com o podcast agora dá uns 50 mil. Ah, com certeza. 50 mil balinhas, Chuquinha. Isso. Porra, se fosse, pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Se fosse balinha de Chuquinha, já tava pelo menos feliz. Dava mais dinheiro, né? Cada uma 10 centavos. E aí, a barriga, por quê? Porque durante a Renascença, patati patatá, isso foi gerando uma simbolismo de fartura. Nem todas as figuras de Papai Noel têm essa barrigona. O Papai Noel holandês, por exemplo, que é o Sinterklaas, ele é retratado como um cara. É quase o Dumbledore, o segundo ator agora, o Ian McKellen. É o Saruman de. Saruman não, o Gandalf de com aquele chapelão ortodoxo. Caraca! Você tem o Pai Noel, que é a figura inglesa, que é o cara lá, né, vestido de roupa verde. Durante a dinastia Tudor cresceu muito a figura dele. Ele é verde porque o brasão de Tudor é azul, então não sei porque é verde, não faz sentido nenhum. Caraca! Mas pelo menos agora faz muito mais sentido porque que ele era verde. É, mas por que, o saco eu também não sei porquê, porque é um saco, porque não tinha mochila na época, ainda levava um saco. As renas, tem uma vertente da história que conta que o Nicolau teria ajudado também um garoto de origem egípcia, provavelmente, porque era origem africana, então ali perto deve ser do Egito mesmo, chamado, que é o tal do Pedro Preto. O Pedro Preto. É tipo Saci, né? Mas esse Pedro Preto, tem algumas culturas acabam tirando o moleque da história, porque ele era negro. Então fica parecendo que como ele virou ajudante do Papai Noel, parece que foi uma coisa de suzerani e vassalagem. E o pessoal, em vez de deixar o moleque neguinho como ajudante do Papai Noel, prefere tirar ele. Tira o pretinho, ó. Tira ele. Gere mais suzerani. Gere mais suzerani. Spawn more overlords. Aí tira o moleque. E tem uma vertente da história que conta que o Pedro Preto teria dado uma rena pro Papai Noel. Agora, esse moleque não tinha porra nenhuma, de onde ele tirou a rena pra dar pro Papai Noel? Não sei. E pior, não é uma rena só. São 7 renas, acho. Eu sabia de cabeça. Mas no Polo Norte... Não, no Polo Norte não. No Polo Norte tem nada. Na Antártida, quando vai puxar a trenó... É no Polo Norte. Hã? É no Polo Norte, sim. Ah, cara, mas se for puxar trenó, quem puxa é cachorro, é husky siberiano, sei lá, lobo, mas não é rena. É, cara, eu não lembro, peraí, o Rudolf, corredora, a dançarina, a... como é que é cometa, como é que é cupido, tem uma que é punheta, tem uma que tem um nome muito escroto, é empinadora. Empinadora. Caralho, que funkeira, velho. Não, cara. Rodolfo, corredora, dançarina, empinadora, raposa, cometa, cupido, trovão e relâmpago. É, trovão e relâmpago. Eu ia falar raiva e relâmpago, mas... É. A única que é famosa é a Rudolf, porque tem um nariz vermelho. Porque ela tem um nariz vermelho, é. Porque é um piranha, na verdade. De onde saiu as renas também, eu não sei. Agora, essa questão da roupa dele vermelha... isso começou com um artista de origem alemã, um artista americano de origem alemã, chamado Thomas Nass. Daquela empresa alemã Coca-Cola! Não, bem antes da Coca-Cola. Esse cara é século XIX ainda. E ele era ilustrador... Não, tu vai me falar que ele ser vermelho por causa da Coca-Cola é fake? É fake. Não. A Coca-Cola não foi nem a primeira marca de bebida a usar o Papai Noel vermelho como... como garoto propaganda. Foi a Pepsi? Se tu falar que foi a Pepsi, moleque, eu vou embora, vou dormir. Não, cara, foi um cartunista. Foi a Pepsi, foi a Pepsi. Não, não foi a Pepsi não, mas vai dormir. Assim, porque esse ilustrador, ele desenhava o Papai Noel e, sei lá, ele quis desenhar o Papai Noel vermelho. Devia ser comunista, não sei. Século XIX. E antes da Coca-Cola, a Coca-Cola usou esse negócio do Papai Noel foi nos anos 30. É, um pouco antes, ainda no século XIX, uma marca de bebida chamada White Rock, dizem que segundo o que eu olhei, a marca de bebida mais antiga dos Estados Unidos, ela já usava propagandas com Papai Noel e Papai Noel vermelho, inclusive, que é esse Papai Noel do Thomas Nast. É claro que ninguém vai conseguir negar que a Coca-Cola popularizou o Papai Noel de uma forma absurda, mas ela não criou nada. A Coca-Cola não criou nem a fórmula da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola é roubada, quanto mais Papai Noel. Mas a Coca-Cola tem um urso da Coca-Cola. O urso da Coca-Cola é da Coca-Cola. Pô, mesmo assim é um urso polar normal que bebe Coca-Cola, né? Mas é o urso da Coca-Cola. Ah, que, quer dizer então que deve ter alguém da Coca-Cola processando os ursos polares por serem iguais ao urso da Coca-Cola. Eu processaria. Processando Deus ou Noé, que permitiu que eles ficassem por aí. Maldito Noé. Maldito Noé. Mas enfim, porra, aí, muita cultura, hein? Minha cabeça, viu? Muita diversão. Eu ia falar, pô, achava que era o Albano El, aquele maluco lá. Tá ligado nesse cara? Albano Reis? Isso! É, pra quem mora no Rio de Janeiro e pega ali o túnel Santa Bárbara, você começa vindo da Zona Sul, né? Logo quando você sobe, tem uma escola ou alguma coisa assim, que ó, algum vereador ou deputado prometeu e fez. Aí tá. ele botou escrito na parede da escola, Albano Reis, o Papai Noel que promete e faz, e botou uma cara de Papai Noel. Não, cara, mas ele prometeu e fez, Albano Reis. Tu não tá entendendo, esse maluco era tipo Papai Noel mesmo, ele se vestia de vermelho e ia entregar presente pras crianças aí. É, por isso que eleição, cara. Botaria no Papai Noel. E ele ficou famosão como Albano Noel, não sei o que lá. E ele fez tipo um parque de diversão dos Papais Noéis malucos. Lá no caralho. Sério mesmo, na estrada. Pessoas de Papai Noéis malucos. Albanolândia, sei lá. Aí já hoje em dia, aquele parque, o cara morreu, né? O cara faleceu. Então hoje em dia o parque tá abandonado, não abre mais, não sei o quê. Então o parque decrépito parece um cenário de filme de terror, Holocausto Zumbi, Réveillon de Finados natalino, moleque. É sim. Left 4 Dead. Left 4 Dead. Mas aí, o que que tem agora, sendo aqui o escroto que acaba com a cultura geral e parece um gordinho sem propósito? Onde essa porra toda, o que isso tem a ver com jogos? Porra. Tem a ver que o Natal é a grande festa ecumênica por motivos econômicos, em que meu povo judeu se alimenta muito pra judeu trabalhar em sábado, só no Natal, porque os católicos vão lá gastar o dinheiro de vocês todos indo pra minha mão. E hoje o Natal é essa grande festa ecumênica, econômica, né? Que alimenta os judeus, alimenta os chineses, né? Um abraço pro pessoal chinês aí. E a verdade é que o Natal é a época em que todos nós mais ganhamos jogos em todas as nossas vidas. Natal é aniversário, né, cara? O que seria. Eu fico muito triste com aquelas pessoas que fazem aniversário perto do Natal. Puta que pariu. Fazer aniversário do Natal. Desculpa, não. Esse presente aqui é um só, mas ele vale por dois. É, cara. Dá um par de meias. É um aniversário. Dois, é. Aliás, eu tô falando, eu não preciso nem ir muito longe. Meu pai aqui acabou de acabar o aniversário dele. Foi dia 23. Parabéns então, ao Doutor Splinter. Jesus também deve ser mó zoado, né? Ele foi ganhar um presente. Pô, ele ganhou 3 logos de cara, pô. Ele ganhou 3 de cara, pô. 3. E um é uma barra de um que vale mais. Que vale mais do que dinheiro. Volto mais a dizer, 3 presentes brinks, 3 presentes de magos, que não tem nada de magia. Ouro, cara, ganhou ouro, moleque. É que nem as crianças de hoje que vão pro Bom Dia Companhia. Não tem mais, hoje não é mais PlayStation, agora é tipo R$1.000, sei lá, o que você quer? Eu quero R$1.000, aí bota lá. R$1.000, R$1.000. Imagina, ouro, pode mirra. Agora olha só, um deu mirra, o outro deu incenso, o outro deu ouro. Qual era o mais judeu deles? Era o Belchior, né? Filho da puta. Deu uma porra de incenso. Porque um viado, mão de vaca, deu incenso, moleque. Que passou esse cara, nasceu, eu preciso comprar a parada do caminho. Não, estão os 3 reis magos andando assim no camelo, no deserto, e falam, pô, né, a gente vai chegar ali, porra, olha o que eu comprei pro Jesus e tal. Aí o cara falou, vocês compraram alguma coisa pra dar pra Jesus? Mas aí, eu quero saber aqui de vocês. Quando a gente sentava no colo do Papai Noel, no shopping, o que, que vocês mais pediam pra quando ele? Quando você sentava no colo do Papai Noel, porque eu nunca sentei em colo de Papai Noel, não. Me fala aí, Mestre Splinter, qual foi o presente mais épico de Natal de jogos que você ganhou? Que você mandou um Nintendo 64! Sabe o que foi? Sabe o que foi? Foi o Nintendo 64! Foi o mais perto de mandar um Nintendo 64 que eu já mandei. Foi quando eu ganhei o Nintendo 64. Tá meio velho pra isso já, tava não? Porra, você, cara. Você esperava que ia ganhar o Nintendo 64? Não, eu esperava. O que eu não esperava foi quando eu ganhei o Super Nintendo. Foi muito out of the box. Mais inesperado ainda foi quando eu ganhei o Phantom System. Há longínquos anos atrás. Mas, de qualquer forma, cara... Conta um pouquinho aí da sua experiência com o Natal e jogos. Experiência com o Natal, de trás pra frente, de frente pra trás. As mais memoráveis. Pode ser de trás pra frente. As memoráveis? Pô, cara, vou te dizer que não são tantos, assim, de jogos, não. Mas, tipo, Natal, normalmente, foi sempre a época que os presentes grandes chegavam. Então... Foi quando eu ganhei meu Phantom System. Foi quando você ganhou seu caminhão, quando você ganhou satélite. É, meu ônibus espacial, meu transatlântico. Mas enfim, eu ganhei o Phantom de Natal e foi totalmente inesperado, não foi aquilo, ah, eu quero um videogame, me deram um videogame pra calar minha boca. Eu realmente ganhei um Phantom System do nada e eu me lembro que, porra, foi a sensação da... Foi inesperado e aí começou meu vício. Mal seus pais se arrependem disso até hoje. Com certeza. Aí depois o Super Nintendo já não foi tão inesperado assim. Eu pedi pra caralho, falei, pelo amor de Deus, compra. Só foi inesperado quem me deu o presente, que foi aquela parada, aquele acerto entre os familiares, quem compra, quem vai comprar. Aí eu achei que não ia ganhar mais, aí meu avô chegou aos 45 do segundo tempo e falou... Meu filho tá aqui pro seu videogame, eu, caralho. Fizeram um consórcio na família. Que foda, ainda acertaram. Eu falei, eu quero. Todo mundo pegava com Mario o jogo. Eu gostava de Mario, mas eu queria ser diferente. Eu falei, eu quero com Killer Instinct. Aí acertaram. Eu falei, cara, nunca vão lembrar disso. E veio certinho pra mim o videogame. Caraca, muito foda. Seu avô é muito foda, moleque. Ele é o Papai Noel. Muito foda, muito foda. Acertou em cheio, isso é raro. Em compensação, quando eu ganhei o Nintendo 64, eu pedi jogos aleatoriamente. Aí veio parar na minha mão. Extreme G e Top Gear Rally. Puta que pariu. Não, deu pra se divertir. Mas, tipo, tava rolando... Depois eu fui salvar a barra e antes do ano novo eu tava com Star Fox e GoldenEye. Consegui mexer os pauzinhos e eu lembro até hoje de um Réveillon. Eu no dia primeiro, todo mundo dormindo na casa, ainda virado Réveillon, e eu lá no 64, joguei de Natal, jogando GoldenEye e Star Fox. E também nesse mesmo. No mesmo Natal, esse foi o Natal gordinho, o mesmo Natal que eu ganhei o 64, em homenagem ao Fritz, eu ganhei o Pokémon Yellow. E caraca! Caraca! Enfim, foi mesmo Natal que eu ganhei Pokémon Yellow. Então foi uma overdose, parecido com o momento que eu tô sofrendo hoje. Me fala aí, como é que foi o seu Natal? Como é que foram os teus natais memoráveis de lápis? Meus natais memoráveis. Não, assim. Natal exatamente não, porque eu sou judeu, né? Mas. Você é judeu mesmo, cara? Claro que não, porra! Ah, tá. Mas eu tava fingindo que eu era pra poder fazer piada com judeu. Não posso fazer piada com judeu. Pode fingir que é, vai lá. Ah, tá. Não, eu não sou judeu, não. Ah, tá tranquilo, foda-se. Sou antissemita pra cá. Tem preconceito com judeu, foda. Não, sacanagem. Eu fiquei com esse três judeus na vida, não tem como ter um preconceito. Mas as guerras da humanidade são todas culpa deles. Cara, eu tô pensando aqui, com o negócio de... Vamos falar de diversão, né? Só de jogos também não dá. Uma memória interessante que eu tenho, então, é uma em cima daquele negócio de ficar esperando até meia-noite pro Papai Noel. Quando eu tinha uns 7 anos, 6 ou 7 anos, tava passando nada na casa da minha avó, que nem agora. Minha avó morava no Rio ainda. E aí, na época ela era casada, hoje ela é viúva, mas na época o marido dela, o meu avô, pseudo-avô, não avô, ele falou assim, não, eu vou lá em cima pegar um presente com o Papai Noel e já desço. Aí ficou aí meu primo esperando lá. Falei, porra, pode subir não, que você não pode ver o Papai Noel, não, porque tipo, o Papai Noel é tipo uma medusa, essa criança que vira pedra. Aí ele foi, subiu, aí depois a minha avó falou, não, pode subir agora. Aí quando subiu, tava tipo, quando cheguei lá, meu avô tava tipo dando tchauzinho assim pro Papai Noel, eu olhei, eu devo ter visto, sei lá, um avião passando, falei, caraca, maluco, Papai Noel ali, foda. Aí eu abri o presente era o boneco do... Eu não devia ter 7 anos, não devia ter mais velho. Era o presente do... Era o boneco do Black Kamen Rider com a moto branca, assim. eu devia ter uns 19, 20. 19, 20. Eu devia ter, pô, 6, 7, eu acho que... Não, era por isso mesmo, porque... Eu tava Rider... com 4 já na faculdade. Eu fiz 5, 2. Eu tava... foi antes de Cavalo do Zodíaco, eu tinha uns 7 anos mesmo. Mas mesmo, 93, por aí, deve ser 93. Era o boneco do Black Kamen Rider com a moto branca. E é engraçado porque essa moto branca, depois eu botei fogo nela. Mas era uma moto muito maneira, cara. Era muito maneira. E Lopes, eu era que nem você, cara. Tipo, quando o Kamen Rider morreu na série, eu lembro que eu peguei um lápis, enfiei o lápis naquele... Enfiei o lápis da cara dele, cara. Dele. Padrão. Aquele bagulho vermelho dele, cara, que era tipo a vida dele. O boneco não tem ainda. Mas ele quebrava quando ele morria, aí eu comecei a quebrar. Quebrava, Normalmente tu botou fogo no episódio que a moto pega fogo, e tu botar fogo na parada. É possível, cara. Pô, e foi na casa da minha avó que eu botei fogo nele. Outra coisa interessante também que eu lembro foi no Natal de 95, 94, 94 provavelmente. Já tava tendo Cavaleiro Zodíaco, etc. Aí minha mãe me deu o meu primeiro boneco de Cavaleiro Zodíaco de presente. Foi o Wick de Fênix. E aí um amigo da família, chamado Haroldo, que eu não vejo há uns 15 anos já, ele me deu o segundo, que foi o Poseidon. E tipo, porra, era uma moral, né? Porque minha mãe me deu o Wick com a armadura velha. Aí chega o maluco de Brinks e fala, toma aqui o Poseidon, o deus dos mares, com a armadura dourada. Um personagem que nem apareceu no desenho ainda. Agora você tem um boneco. E eu tirava a onda e falava, que esse aqui é o Poseidon? É novo. Ninguém viu ainda. Não posso falar. Vou dizer que minha trajetória de cavaleiros foi muito parecida com a sua, cara. Coincidência. Acabei de... Que emoção. Que emoção, velho. É, mas eu ganhei o Shun, porque minha avó comprou. Que emoção, eu ganhei o Shun. Cara, eu ganhei o Shun, depois o Poseidon. Isso significa que eu sou piado? Significa. Mas a tua trajetória eu espero que tenha sido um pouco maior que a minha, cara. Porque eu tive 4 bonecos, cabelos do dia. Eu tive esse Ikki, o Poseidon, depois o Shiryu e o Shun em uma ordem que eu não sei qual. E aí eu enjoei esses bonecos e não quis mais. Voltei com uma anunciação que eu achei mais interessante. Aí eu voltei a fazer sexo, porque era muito mais legal. Eu tinha 19 anos já. Você acreditava em Papai Noel? Cara, eu acreditei até uns 6 ou 7 anos. Acho que esse do Kamen Rider foi a última vez. Porque eu acho que foi depois daí, mais ou menos, que eu parei de ganhar o presente do Natal no Natal. Eu ganhava assim, toma de Natal no dia 5. É por isso que eu não lembro de vez em quando, entendeu? Você lembra quando é que você descobriu que o Papai Noel não existe? É, deve ter sido na televisão. Assim, deve ter sido em algum momento. Entre eu ter... Cara, foi antes de eu ter 12 anos. Cara, eu fiquei com 12 anos e já vi filme aí, com 2. Aí, mas eu lembrei de uma parada. Existia um filme da Turma da Mônica, dizendo Natal da Turma da Mônica. É. Aí eu lembro que... Eu já sabia que o Papai Noel não existia, mas o filme do... essa porra de filme é maligna, moleque. Porque... Esse filme te faz não acreditar. É porque o filme, ele fala o Natal de cada personagem da Turma da Mônica. Quando chega a Mônica falando do Natal, ela chega e fala... Eu achava que... eu descobri que, na verdade, quem bota o presente debaixo da árvore são meus pais. Aparece a cena dos pais da Mônica botando o presente debaixo da árvore. Aparece o seu Luiz e a... O seu Maurício e a dona Luísa colocando... Ela fala, mas eu não me importo, porque eu sei que eles fazem isso do fundo do coração. E que o Papai Noel está muito ocupado atendendo outras crianças. Eu, tipo, mas eu falei, caralho, que desnecessário botar isso. É maldade. Maurício Souza, né, cara? Maurício de Souza. Você lembra pode como é que você deixou de acreditar no Papai Noel? Eu não deixei de acreditar. Eu acreditava no colégio. Você sabe quando a galera fala, então, quem acredita em Papai Noel? Aí você fala assim, eu... Aí o cara fala, eu não, Papai Noel é coisa de criança. Aí você, eu também não acredito não. Aí você chega em casa, falaram que Papai Noel não existe, é verdade? Aí a sua mãe, claro que existe, meu filho, essa criança não sabe de nada. Aí no dia seguinte, minha coisa, e aí, quem acredita em Papai Noel? Você, ai, caralho. Caralho, é criança, papai Noel é coisa de idiota. E você, cara, papai Noel é coisa de imbecil. Aí chega em casa, mãe, me conta a verdade. Papai Noel não existe. Aí ela, tá bom. Mas olha só, não conta para sua irmã, não. Aí eu, beleza. Aí você vai e conta. Aí eu falei assim, olha só, Papai Noel não existe. Mas olha só, mantém acreditando. Porque aí assim a gente ganha dois presentes. Isso foi tipo, uns 4 anos, moleque. Eu tinha tipo 11 anos assim, tá dando pra Papai Noel, moleque. Que a minha irmã acreditava teoricamente. Aí, senhora Eternidade, você acreditou no Papai Noel até quando? Eu não me lembro exatamente, cara, mas eu sei que não me surpreendeu muito a não existência dele, não. Porque eu pensei, pô, se eu tô ganhando presente, tá maneiro, tá ligado? Exatamente. É. Mas aí você, com toda a sua maldade no coração, você chegou a escrever cartinha pra ele alguma vez? Eu escrevia, moleque. Eu escrevia, eu deixava lá. Aí ninguém pegava nunca, moleque. Eu ficava lá dormindo na sala, ninguém pegava. Aí eu dormia assim, minha mãe. Aí ela escondia a carta, aí ela vinha assim, Thiago, Papai Noel. Aí você vinha assim, ah, já foi, perdeu. Puta, deu muito mole. Cara, esse negócio do Papai Noel. Ele tava aqui agora, ele viu você dormindo. Aí ele perguntou assim, onde é que tá o Fritz? Ah, foi dormir. Ah, então tem que ir embora pra casa. Isso é uma puta maldade com uma criança, moleque. Não, cara, é, cara, quando eu era moleque, esse negócio de Papai Noel é só pra deixar a criança frustrada, cara. É? Não, a história do Papai Noel é só pra criança poder mandar um freestyle na hora de pedir qualquer coisa. Eu quero um pônei. Aí o pai fala, putz, fudeu, que eu vou falar. Eu tinha... O seu Papai Noel não tem dinheiro pra isso. Eu tinha um coração ajudeu, moleque. Eu virava assim, minha mãe, o que você quer? Eu quero a televisão de 29 polegadas. Aí minha mãe... Isso em 94. O Papai Noel tem que ajudar outras crianças do mundo também. Ah, mãe, eu quero todos os bonecos ficarem mais zodíaco. Todos. Tiago, são 150. Todos. Mas aí minha mãe, Tiago, mas Papai Noel não tem dinheiro. Mãe, ele faz os Cavaleiros do Zodíaco. Ele tem duendes. Dava um boneco só, ainda viu a cartinha. Desculpa, mas eu tenho que ajudar outras crianças do mundo. Vai tomar no cu, Papai Noel, me tirou. Vai tomar no cu, Papai Noel. E inclusive tem a música da Simone, né? Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém, seja rico, seja pobre, o bom velhinho sempre vem. Tem também aquela Papai Noel, filho da puta, rejeita os miseráveis. Aliás, isso deve ser Rato de Porão, né? Aliás, eu vi uma propaganda hoje na Globo, cara, vai ter um programa com a Simone virou preta, cara. Era o Michael Jackson reverso. Ela tá mó praia agora. Praia o caralho, brother. O Michael Jackson é branco de quê? De iceberg? Ela ficou preta, brother. Acho que ela ficou assim porque a Xuxa se amarra desse jeito e ela quer voltar com a Xuxa. Sabe da história da Xuxa com a Simone, né? O que eu lembro do Natal é que eu me mudei pra um apartamento que tinha grade na janela. Aí minha mãe sempre botava os presentes na janela, como se o Papai Noel tivesse passado, deixado os presentes na janela e continuado voando lá com as janelas dele lá, maluca. Aí beleza, eu cheguei assim um dia e falei... Aí era Natal e tal, minha mãe... Filho, vem cá, vamos comer rabanada. É, aí você tava lá... Panetone. Vou comer panetone, não. Vamos jogar fora o panetone. É, vamos. Vamos lá. Aí eu tô olhando assim... Vamos embrulhar um pouco o panetone pro ano que vem, vamos. Vamos embrulhar. Aí eu tô voltando pro quarto e tava lá os presentes. Aí minha mãe, olha filho, o Papai Noel deixou os presentes aqui. Aí eu olhei assim e falei, caraca, como é que o Papai Noel deixou do outro lado da grade? Aí minha mãe, ninja. Aí a mãe mandou um, ele entrou pela varanda. Aí eu falei, mas a gente tava na varanda, guardando o panetone. Ah, valeu, senhor fodão, que tu pensou que o Papai Noel entrou pela varanda. Tu viu, o presente ficou louco, porque não, nem sabia que tava aí, ela falou, certo. Não, aí ela falou assim, mas o Papai Noel, ele faz mágica. Aí eu, ah, é verdade, ele faz mágica, tem razão. Tá abrindo um presente amarradão. Faz total sentido, né? Agora eu acredito em você. Moleque, aí eu tô lá, eu tô brincando. Aí no ano seguinte, eu chego pra minha mãe, assim. Minha mãe tava mega estressada com alguma coisa. Tipo, ah, não sei o quê. Ah, baf, chutou alguma coisa, tava na cozinha fazendo alguma coisa. Não lembro. Aí eu falei, Chester queimou? Mãe, eu quero, sei lá, um Mega Drive de Natal. Eu tenho que escrever a carta pro Papai Noel. Aí a mãe fez assim, literalmente, ó. Olha só, você sabe que Papai Noel não existe, né? Aí eu engoli o choro, assim. Aí eu falei, sei! Todo mundo fala na escola! Aí minha mãe falou, então tá, que meu filho já é crescidinho. Então você sabe que mamãe não vai poder comprar o videogame pra você esse ano, né? Aí eu falei, tudo bem, tudo bem. Meu filho já é crescidinho, já se tranca no banheiro, tudo bem, a hora. Aí eu fui. Tudo bem, aí... eu preferia quando era Papai Noel, porra. Não, mas aí o que eu fiz? Eu peguei o telefone, a magia de ter duas famílias, pais separados. Eu peguei o telefone, aí eu falei, pai, o Papai Noel não existe. E eu não vou ganhar o meu Mega Drive. Aí meu pai, não, filho, tudo bem. A gente dá um jeito aqui, pô. Papai Noel te dá o Mega Drive. É pior quando tua mãe chega e fala, não, filho, o nosso Papai Noel é tão bom assim, mas o Papai Noel do seu avô, esse Papai Noel tá estranho, tá grande. Não, mas é que era muito bom porque você ganhava dois presentes de todo mundo que era, tipo, parente próximo. Que ele fala assim, esse aqui é o meu e esse aqui é o que o Papai Noel passou aqui e deixou para você. Aí você fala, cara, tem tanta criança no mundo que não ganha nada e eu estou ganhando presente do Papai Noel pelos meus avós, mano. Caralho, eu fui muito bom esse ano, mano. Valeu, cara. É o CQC fez uma matéria desse negócio, né? Levou um molequinho lá à toa para sentar no colo do Papai Noel e falar, Papai Noel... É, a filha do meu vizinho que mora em frente à minha casa foi boazinha o ano todo. E eu só fiz maldade na escola e eu ganhei presente de Natal e ela não. Por quê? Bom. E esse irado do Papai Noel respondesse, ah, moleque, vai tomar no cu. Ah, moleque, você tá reclamando ainda, filha da puta. Me dá teu presente aqui que eu vou prender. A minha irmã vinha assim, Thiago, acho que eu vou pedir uma Barbie, Thaís, deixa de ser burra, pede a casa da Barbie, Papai Noel. Exatamente. Pede a casa da Barbie. Moleque, eu ganhei o Hero Quest assim, cara. Eu falei, cara, eu quero o jogo mais irado, eu joguei duas vezes. Eu quero esse jogo aqui. Tem Hero Quest ainda? Tem ainda Hero Quest? Tem. Não, e bora marcar, não. Bora marcar o Hero Quest. Bastante aí, cara, eu lembro, porra, tem dois anos que eu vi. Ah, caralho. Dois anos, muda muita coisa, cara. Cara, mas moleque, tu tem Hero Quest mesmo? Eu quero muito jogar Hero Quest, Breno. Não tem Hero Quest, cara, eu joguei fora. Ah, caraca, moleque. Cara, a gente imprime o tabuleiro e. Cara, hoje em dia é muito fácil, cara. A gente imprime não, o tabuleiro. No Mercado Livre, deixa eu procurar se assim, no Mercado Livre. Não é a mesma coisa, cara, jogar pirateado assim, cara. Pirateado assim. Se tiver Hero Quest no Mercado, eu vou comprar agora. Achei! Achei, moleque! Achei! Cara, R$200 o maluco tá querendo no Hero Quest. Caralho, eu joguei fora, gente. Caralho. Não, mas ó, é Hero Quest, Quest com Dungeons and Dragons e com Dragon Quest, pô. Mas olha essa caixa, tá, moleque, olha essa caixa, que foda, eu tinha até expansão. Caralho, tem um filho da puta aqui que tá vendendo a R$549, porra. Ah, vai tomar no seu cu, para de olhar, eu joguei o meu fora. Deu muito mole, velho. Aí tu ia jogar uma ultimazinha, depois tu vendia e ficava milionário. Moleque, olha só como é que eu ganhei o meu Super NES, moleque. Eu virei, aí a minha mãe, você quer o quê de Natal? Eu quero a televisão 29 polegadas e um Super Nintendo. Aí minha mãe, ok. Aí o Papai Noel trouxe só de 21 polegadas. Aí eu fiquei puto com o Papai Noel e tal. Aí. Papai Noel, que gordinho, Papai Noel, moleque. É, o Papai Noel também é um elemento de catarse, né? Porque você não fica puto com o teu pai que não te deu o presente todo. É, puto com o Papai Noel que não levou tudo, porra. Aí calma. Aí rolou Amigo Oculto, né? Assim, no mesmo dia. Aí, pô, eu fui o primeiro. Falei, caralho, moleque, eu quero receber o meu presente logo, na lógica de criança, se eu for o primeiro, eu vou receber em breve. Aí eu fui e tal, moleque, foi todo mundo. Eu fiquei com aquela cara da criança do Xbox, sabe, aquela cara de... Caralho, esse vídeo é genial, moleque. Esqueceram de mim, moleque. Ninguém... Caramba, que vídeo é esse, cara? O vídeo tá no post aí pra quem quiser ver. É o vídeo do garoto que ele foi lá de noite no, tipo, antes da véspera do Natal. Ele foi lá, abriu o presente e descobriu que ele ia ganhar um Xbox. Aí ele ficou todo feliz, cara, eu vou ganhar um Xbox. Aí a mãe dele falou, filho da puta, olhou o presente, vou sacanear. Ele olhou no armário, né? Aí pegou o presente e colocou roupa dentro da caixa do Xbox e guardou o Xbox. Aí o moleque abriu o presente, assim, viu a caixa do Xbox, aí ele começou a fazer uma fake cara de surpresa, assim. Não, cara, de pouco. Eu não esperava. Aí quando ele abriu o Xbox, começou a tirar a roupa, todo mundo da família. Yeah! Aí o moleque começou a fazer cara de choro, assim, tipo, foi engolir o choro. Calma. Aí, moleque, aí geral distribuindo presente. E eu nada, moleque, eu fui o último, moleque. Aí era o meu pai, não o Papai Noel, o meu pai mesmo. O meu Pai Noel. Aí ele veio assim, presente aqui, moleque, tinha só eu, moleque. Eu falei, moleque, não é possível, se for outra pessoa, moleque, eu vou morrer, moleque. Preciso ganhar o meu presente agora. Aí veio, moleque, era o meu Super NES. Eu, meu Super NES veio, minha televisão de 29 polegadas, esqueceram. Mas o Super NES... Aí, moleque, aí ele, a sua mãe que tinha te tirado, eu tinha pedido dois jogos de Dynavision. Aí ele falou, não, ele foi um bom menino, ele merece o Super NES. Aí eu ganhei o Super NES e tal, aí eu joguei a Vera, aí uns dois anos, três anos depois eu troquei o Super NES mais R$30 por um Nintendo 64. R$30, cara. Caraca, depois... quem foi o maluco, R$30, moleque. Aí o moleque veio assim, uns três dias depois. Eu me arrependi, eu falei, moleque, agora já era. Eu já comprei outro jogo. Coitado do amigo do Fritz, moleque. Coitado do otário, porra, imbecil. Cara, o pior Fritz, negócio porra. Da vida dele. Fritz, aí eu judeu, hein, cara. Pouco tempo pro Anselmo. Sei lá, R$300, moleque. Muito bom o negócio. Muito bom negócio. Valeu, pai. Ainda falta minha televisão de 29 polegadas. Bola quadrada. Não veio. Senhor da Eternidade, qual foi o presente mais épico? Conta um pouco sua experiência de Natal aí. Isso que eu não terminei de contar a minha, era, mas tudo bem. Você falou? Deu um comentário. Sua? Não, eu falei, eu não terminei, mano. Ah, depois eu termino, vai, falei. Comentar sobre o Fritz, que quando rola um vacilo, ele não ganha o presente que ele quer, ele bota a culpa no Papai Noel, mas quando ele manda um bem... E ele ganha o presente que ele quer, ele fala, valeu, pai. Mó vacilo, o Papai Noel. O Papai Noel, ele não me trouxe a TV, mas o meu pai me deu o videogame, é isso aí. Mas tudo bem. Caraca, já tem, né? Quando eu tiver um filho, eu vou falar assim, escreve o que você quer pro Papai Noel. Aí o moleque vai escrever, eu quero um videogame de última geração. Aí vai chegar na hora do Natal e falar, olha, o Papai Noel, pegar o presente que a mãe dele comprou. Olha, o Papai Noel te trouxe roupa. Papai Noel não é legal. Olha o papai de verdade. Eu trouxe um PlayStation 7! Aí o moleque vai parar de acreditar em Papai Noel já e foda-se. Quando eu tiver filho, ele vai ganhar no Natal panetone só, cara. Natal é pra ser lembrancinha, presente no teu aniversário. Natal é aniversário de Jesus, porra. Que porra é essa? No aniversário de Jesus, quem é presente é você? Vai tomar no seu cu, porra. Come esse panetone e não bebe água. E não chora. Não, posso dar um chocotone se não gostar de panetone. Toma aqui, tipo assim, você tem três filhos. Aí pro primeiro você dá uma barra de ouro. Aí o segundo você dá uma... Um incenso. Toma, incenso. Aí seu filho, eu não sou maconheiro. É com incenso, né? Vai é porque... Não, é porque eu fui criado assim, cara. Não fui criado com presente de Natal. Fui criado com presente do fim de ano, o presente do mês que eu fiz aniversário. E o presente, sei lá, aleatório aí. Dia das crianças, moleque. Dia das crianças. É. Não, é. Dia das crianças foi traumático, moleque. O dia das crianças que eu tava lá, aí eu, caraca, eu quero muito um PlayStation. Aí eu me lembro como se fosse ontem. Esse foi o primeiro dia das crianças que eu não ganhei mais presente, né? Eu cheguei, quero muito PlayStation, quero muito. Aí minha mãe virou e falou: você já tem 13 anos, você não é mais criança. Mas os filhos do seu padrasto são. Toma um PlayStation pra eles. Aí na minha frente. Na minha frente, moleque. PlayStation pra eles. Eles levaram pra Tijuca e eu não vi o PlayStation. Shadowlands. Caralho! Meu PlayStation foi de Natal. Comprei no 20 de novembro de 98. Mas aí era Natal. Era de Natal. Comprei com Guilty Gear, Street Fighter Collection e The King of Fighters 97. Fodástico. A só minha que mãe. O Street Fighter não rodou. Aí eu troquei por alguma coisa aí. Mas vamos lá. Senhora Eternidade, conta aí. Meus natais foram sempre infelizes e tristes, cara. As minhas tias sempre me davam, tipo, beijo. Roupa, tá com a meia. Meu Natal era muito infeliz, eu ganhava meia e era estuprado. Porra. Natal do Senhor Eternidade é uma música do Raimundos, Infeliz Natal. Na sua casa tem ceia, na casa dele não tem. Na sua casa tem alguns amigos, na casa dele é apenas solidão. Natal da Eternidade. Fala aí, Brad. Não quer. Pode falar. Cara, eu acho que o melhor presente de Natal que eu já ganhei foi meu DVD da Beyoncé aqui. Que eu não sabia. Foi o Halo. Pior que... O pior que ela tem uma música que chama Halo. Não, cara, ele ganhou mesmo esse DVD, cara. Conta essa história. Eu fui na casa dele e vi. Eu falei, não, que porra é essa? E falou, realmente tem uma música chamada Halo. É double não, bom pra caramba. Mas não é Bricks dele não, cara. Eu cheguei na casa dele outro dia e falei, não, que DVD sim, da Beyoncé é esse? Ele, eu ganhei de Natal. Tinha achado que eu gostava de Beyoncé por algum motivo, cara. Não sei. Ou então ela tava me trollando, eu não sei, cara. A minha tia, ela sempre me deu um presente escroto, sacou? Desde sempre. Muito escroto, assim, tipo, estilo DVD da Beyoncé. Só que, às vezes ela me dá umas camisas escrotas rosas, sacou? Uma meia roxa, alguma coisa assim. Só que, porra, há pouco tempo atrás ela descobriu alguém, acho que foi alguma das minhas primas, que as filhas dela são mais, tipo, mais inteligentes que ela. Aí alguma prima minha falou pra ela assim: Pedro gosta de livro. Aí ela começou a me dar livro, tá ligado? E, pô, até que ela dava uns livros razoavelmente legais. Tipo, ela dava livro de mulher, sabe? Tipo, Crepúsculo. Só que, né? Não Crepúsculo, na época não tinha Crepúsculo, mas... Sei lá, uns livros assim que era de meio que de menininha, mas até que era legal, sabe? Até que tipo eu Harry Potter. Tipo Harry Potter, exatamente. Aí, pô, beleza. Aí, minha mãe ficava, tipo, por um tempo, ela me dava presente bom. Só que depois ela resolveu me dar a DVD da Beyoncé do nada. Ela teve uma recaída, sei lá. Comer, rezar e amar esse ano, né? Não me fala disso, Breno. Caralho. Eu lembro, uma parada que me fode muito em Natal, que eu odeio muito, é amigo oculto, cara. Sério. Amigo oculto é muito escroto, cara. Eu ganhei. Ano passado. Porra, de amigo oculto? Caralho. Mas. Ano passado, o amigo oculto lá do. Ele acabou de contar. Ah, tá. Ah, é verdade. Eu tava vortexado. O amigo oculto lá do laboratório ano passado, quem me tirou foi o Flyer. Aí ele não comprou presente. Aí me deu, sei lá, R$30, que acho que era o valor que a gente estipulou. Caralho! Aí esse ano ele tirou sei lá quem lá. E aí ele não comprou presente de novo. E a gente tá pensando em banir ele do amigo oculto. Cara, e aí eu tirei o Cangaceiro Samurai, o presente que eu comprei pra ele, que era relacionado a StarCraft. Não deu tempo de chegar. Aí eu peguei o CD do Exalta Samba ao vivo que o Ninja Inimigo me deu, um DVD. Fiquei com o DVD e dei o CD pro Cangaceiro. Ele falou, então, botou no Twitter, porra, tô ouvindo aqui Exalta Samba que o Ilapso me deu, irado. Foi isso, então? Eu dei o CD do Exalta Samba e uma revistinha daquela de R$1. Não, de vestias adultas. Hoje teve amigo oculto lá na empresa, cara. Eu cheguei lá, amarradão. Pô, tirei o meu chefe. Eu falei, caraca, tirei o meu chefe. Tem que comprar uma coisa maneira. Fui na Cacau Show, comprei um chocotone irado, grandão de avelã e tal, blá, blá, blá. Aí eu comprei, amarradão, mandei embrulhar presente e tal. Tô levando, felizão, mandei bem, moleque. Chocolate agrada a qualquer um. Cheguei lá, Aí a gente tá no restaurante, tudo comendo, conversando. Aí o meu chefe começa a mandar um: não, que presente escroto é quem compra chocotone, né? O cara chega e não sabe o que comprar. Aí o maluco compra um chocotone. Aí ele faz presente pro cara. Eu prefiro panetone. Só é meu pelado, todo mundo prefere panetone. Aí bolado assim, ô, caralho, ele não tá falando isso. Cara, eu tô sonhando, meu irmão. Aí de 5 minutos ele mandava uma piada. Você chegava o garçom, trazia alguma coisa, ele falava: ah, achei que você ia trazer chocotone pra mim. Mas o Ninja Inimigo, a Glória Kalil. Glória Kalil também no jornal hoje, aí, um dia na Globo News, aí, um dia desse falou pra não dar chocolate, porque deixa transparecer que você não procurou o suficiente. É melhor você dar uma coisa duradoura, entendeu? Que mesmo que seja simples, a pessoa vai sempre olhar pra aquela merda, pra porra, aquela dentadura de borracha ali que me deu pro meu moleque que trabalhava pra mim lá na Globo em 2010. Essa meia aqui que eu... É, essa meia aqui... Igual a todas as outras que eu tenho. Igual a todas as outras, é. Essa, cara, tem um conjunto de cuecas lá que eu uso de vez em quando, que eu sempre olho: ah, isso aqui foi minha mãe que me deu no Natal ano passado, na casa da minha avó em Recife. Cara, peraí, o Nijinimigri, e como é que terminou essa parada? Cara, aí foi lá todo mundo assim: não, então, eu tirei fulano, tirei ciclano. Aí eu cheguei lá na frente assim. Você falou que odeia chocotone. Eu falei: então, eu acho que eu daqui eu vou pro RH. Porque eu comprei um chocotone. E eu tirei o meu chefe. Aí ele olhou assim pra mim. Só que aí ele falou: não, não. Leque, ele deve ter ficado mais sem graça do que você, Leque. Com não, certeza. Não, ele falou que sabia. Que ele sabia. Eu sou estagiário, né? Ele não sabia que eu tinha tirado ele, mas ele sabia que eu tinha comprado chocotone. Aí ele ficou só me trolando, de sacanagem. Porque eu sou estagiário. Aí eu, tipo... então ele se fudeu, mas ficou com o chocotone. Isso aí é a história dele, né? Isso é a historinha dele, é. Eu achei que era a historinha dele, mas depois que a garota do administrativo me confirmou a história, eu fiquei menos. Quer ver uma trollagem, né? Que a minha bisavó veio: você vai ganhar um celular de Natal, há muito tempo atrás, assim. Um celular de ano natal. Aí eu: puto, moleque, vou ganhar um celular. Isso era, sei lá, em 95, um celular, era irado. Aí ela veio assim, né, quando eu vi embalagem, moleque, era um celular de plástico, tinha chiclete dentro. Caralho, 95 não tinha nem telefone fixo em casa, cara. Eu queria muito ver sua avó mandando um ya! Trollado pela bisavó. Bisavó, velho. Caralho. E trollou legal, velho, que tu vai ganhar um celular de chiclete. É igual o Papai Noel. Do nosso amigo oculto esse ano, a gente fez lá, tinha que falar quem você tirou imitando um zumbi. Como seria a pessoa se ela fosse um zumbi? Que random! Eu já fui trollado num amigo oculto, até com pessoas que já participaram nesse podcast como Comandante Cobra. A gente fez um amigo oculto que funcionava da seguinte maneira. Não era amigo oculto, né? A gente fez uma parada que era o seguinte: era um grupo de 4 pessoas, cada combinação de 3 pessoas comprava um presente foda pra última pessoa. Ninguém sabia o que ia ganhar, de ninguém. E a gente fez uma comemoração de Natal e trocou os presentes. E a gente tinha falado: porra, tá todo mundo envolvido, você tava envolvido na compra de 3 presentes, e teoricamente tinha que ser o presente. Foda-se valor, o importante é que a pessoa goste pra caralho daquele presente. E aquela parada, só que sempre nego mandava aquelas trollagens, tipo: ó, o importante é ser o presente certo, não importa se o valor que você vai receber do presente. E aquela parada, você tá pagando R$40 da sua parte de um, R$50 da sua parte do outro, e, tipo, total, você tá falando: cara, tô pagando 100 e caralhada pra poder participar dessa brincadeira. E com aquele aí eu falo: caralho. Aí, beleza, o que eu vou ganhar? Aí você chega, presente que eu recebo. O nego fala: ó, Mestre Splinter, tá aqui teu presente. Eu abro um DVD da FENAC, tipo, Caravana da Coragem. Ah, você se amarra, porra. Porra, você que gosta de Ewok da porra do Star Wars se amarrou, né? Aí eu, caralho, essa porra é R$19,90. Aí eu paguei 150. Eu paguei 150. Aí nego. Próximo é um carro, né? Quantas vezes você assistiu esse DVD, moleque? Você secou esse DVD, né? Tu quebrou tua parede de DVD assistindo esse troço. Não, não. Aí depois o nego falou o seguinte: falou, porra, mestre Splinter. Tem um pão de queijo que ficou pronto lá no micro-ondas. Vai lá e pega. Aí eu, beleza. Eu fui lá, aí abri o micro-ondas, tinha o Aldebaran, Cloth Myth, fodão e tal. Aí eu, caralho, que foda. Não, não deu quanto bem. Cara, a pior coisa pra mim, pro Mestre Splinter, é que a gente é no signo de touro, cara. E o Aldebaran é, de longe, o pior cavaleiro de ouro, cara. Ele é pior que a Afrodite. Não, ele não é pior que o Máscara da Morte. Ah, tu não é de touro, não. Tu é Ares, né? Eu sou Ares, pô. E tu ganhou a porra do Aldebaran por quê? Porque era uma época que eu era viciado em fórum. Fórum é porque tu era chifrudo na época, né? É, tipo isso. Não, cara, é uma época negra. Não é negra, não. Uma época diferente na minha vida, que eu frequentava muito fórum de anime. E tinha os fóruns de Cavaleiros do Zodíaco que você sempre tinha que assumir um alter ego, que era um cavaleiro. Aí foi uma época que eu me empolguei muito com essa porra e num dos fóruns principais que eu participava eu era o Aldebaran. Ninja Inimigo também tem um pé afundado nessa era, hein? Ele era Tétis de sereia. É isso aí, amigos. Natal, natalinos, vamos terminar esse podcast. É a 23ª edição aqui, no dia 24, às 2h42 da manhã. Nossa mensagem de Natal, espero que tenha sido passada, né? Pra mim ainda é 1h40 que eu tô em Recife. Então edita aí, porra. Eu não. Você tem uma hora a mais, cara. Eu tenho, mas eu vou voltar pro Rio segunda-feira. E eu vou pegar atraso de aeroporto, então pode ficar aí pra vocês. A gente vai lançar esse podcast especial de Natal no dia do Natal. E aí, sério, na moral, se você ouvir isso hoje, dia 24, cara, sério, você pode mandar um e-mail pra gente hoje que a gente vai te chamar um dia pra participar do podcast, com certeza, absoluto. Não, tem o Natal no Steam aí, né? Tô usando esse negócio do Steam agora pra ficar dando um presente de aniversário de Jesus pros outros aí. Depois dos headphones aí pro Senhor da Eternidade, pras meninas lá do podcast anterior, tô vendo aí. Quem não ganhou ainda, pode ficar tranquilo que vai ganhar. Eu recebi, inclusive eu quero agradecer aí o nosso amigo Krusher, me deu um presente muito bonito. Eu esqueci o nome do jogo, é muito grande. As Desaventuras do Professor, não sei o que era, Winter Blossom. Eu não instalei ainda porque eu tô numa conexão 3G de 128K, mas aí, ó. Obrigado. É, eu tenho que agradecer ao Ninja Inimigo, que me deu o Half-Life de presente de Natal. É, Half-Life 2. Mas o Ninja Inimigo, se você não ganhou o Half-Life 2 de presente do Ninja Inimigo, cara, você não é amigo dele, porque ele comprou uns 20 disso aí, tá distribuindo. Eu não dei pro Lápis, porque, pô, o Lápis já tinha, então tem que dar outro presente já tenho, pro Lápis. Já tenho, já tenho. Pô, não dá porra nenhuma, se foda, porra, Natal, cara. Aliás, ouvinte, se você tiver afim de dar um presente pra alguém, não tiver dinheiro sobrando, se o seu Papai Noel for rico e tiver afim de dar presente pra alguém no Steam, cara, Match Splinter, tá aí, adiciona, pode, aceito qualquer tipo de jogo. O meu é Ilapso Pivoto. P-I-V-O-T-T-O. Se não... E deem presente pro Granveio, cara, que gravou 18 com a gente. Ele merece só pelo ID dele no Steam, que é G-A-Y. Não, mas verdade. O Mestre Splinter, ele vai ficar depressivo se ninguém mandar pra ele. Vai se afundar e empanturrar na ceia de Natal dele. Manda aí pra Mestre _ Splinter. Vai encher o rabo de peru de Natal. Não, cara, eu já tirei o _ só pra galera achar mais fácil. Então, Mestre Splinter, mandem aí, ó. Mestre Splinter. Valeu, galera. Até semana que vem. Feliz Natal! Feliz Natal, galera. É isso aí. Muitos presentes, muitos jogos. Quem não quiser panetone, passa pra cá que eu quero. Sapinho! Abraço. Direto dos Estados Unidos pra mim. E... Rapidinho, eu vou falar nesse tom de voz e foda-se. Foda-se o caralho, são 2 horas da manhã. O que você tá falando? Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Porra! Eu fiz vestibular, caralho, tô cansado, deixa eu ver mais desgraça! Caralho! Vai tomar no cu! Porra! Caralho. Bom... Poxa, que incrível. Aff, mãe, minhas 2 horas diárias.